Salvador, 3520, Centro Delta, solicito 190 para Aracaju. 3520, autorizado Aracaju, 190, na cola da pista 190, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 120.8, transponda 5407. Autorizado Aracaju, 190, decola 190 com curva esquerda, Puca, Caju, controle 208, transponda 5407, está 3520. 3520, sem parar para o estacionamento. 0. Vai questionamento, 3520. Tan 3520, Oceana Recife, 2 horas e 21:17 a bordo. 3520, reporte pronto no ponto de espera, QNH 1016. Centro, Tan 3520. Próximo ponto de espera da 1-0, pronto. Entre 5-0 a linha e decola pista 1-0, vento 50 graus, 5 nós. A linha decola, TAM 3520. Do Clube 22, sem meu controle, 1-2-0-2-9, por favor. Pegado, mostra a direção. Controle Salvador, bom dia, 3520 da TAM, decolado perfil da PUCA, cruzando 1700. Tem 3520, acendeu o carro. Oi. contato radar, estou mantendo 190 fora do Bell. Estou atrás do Bell. Oi, saí da Puca. Afirmativo. Vai manter o perfil da Puca, subindo 190, tá? 3520. Exatamente, saí da Puca. Salvador, bom dia, boa noite, 77, informação Delta. Bom dia, Guarulhos, no site autorizado para Guarulhos, nível 360, vem no fórmula do 16, decolada pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, Lida, após Lida Bridge, controle 120, décima 8, transponder 5-4-2-3. No 7, autorizado 360 para Guarulhos, via Zulu 1-6, decola da 10 com curva direita, da El Leda Bridge, 1-1-2-0-8, controle 5-4-2-3, transponder, boa noite, no 7. Correto, no 8 e no 7, vamos para o pushback acionamento. Camarada.